Na terra de Gerar, Abraão caminhou. Sara, sua esposa, como irmã ele falou. Abimeleque, o rei, em sonho tomou a mulher do profeta, sem saber a dor. Ó Deus, tu és fiel em toda situação. Na noite escura trazes a direção. Teus sonhos são luz que nos guiam com amor. Em ti, Senhor, encontramos a paz e o temor. Veio o Senhor, Abimeleque disse com voz: restaura a mulher, é meu servo, é um dos meus. Ele orará por ti e a vida voltará. Se não a restituíres, a morte virá. Ó Deus, tu és fiel em toda situação. Na noite escura trazes a direção. Teus sonhos são luz que nos guiam com amor. Em ti, Senhor, encontramos a paz e o temor. Abraão viu o temor, a fé lhe faltou. Pensou que não havia Deus e o medo cercou. Mas a graça divina trouxe a liberdade, e pela oração veio a vida, a verdade. Ó Deus, tu és fiel em toda situação. Na noite escura trazes a direção. Teus sonhos são luz que nos guiam com amor. Em ti, Senhor, encontramos a paz e o temor. Abimeleque se levantou, temendo a voz, chamou Abraão e a verdade se fez feroz. Por que fizeste isso? Que mal eu te causei? Através de ti um grande pecado eu passei. Ó Deus, tu és fiel em toda situação. Na noite escura trazes a direção. Teus sonhos são luz que nos guiam com amor. Em ti, Senhor, encontramos a paz e o temor. Abençoaste a casa e a esterilidade. Sara e Abimeleque, em teu amor a verdade. Ó Senhor, em ti confiamos sem temor. Em cada passo somos guiados pelo teu amor. Ó Deus, tu és fiel em toda situação. Na noite escura trazes a direção. Teus sonhos são luz que nos guiam com amor. Em ti, Senhor, encontramos a paz e o temor.